Banda charneira da nova música que por aí se vai fazendo, a música dos tempos presentes, a banda de Dave Longstreet e restantes amigos são os Dirty Projectors, naquilo que é o seu último trabalho, também o mais acessível, o que não quer dizer menos bom, muito pelo contrário, chama-se Bite Horka e ouvimos precisamente o tema que o inicia, Cannibal Resource. Boa tarde e boa noite a todos vocês. Olá mais uma vez para 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, no ar através da frequência modulada estéreo da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense, esta última no Baixo Alentejo. O podcast surge depois na nossa página da net, www.orelhaextra.com. Ficaram as boas-vindas dadas com The Dirty Projectors, mas também com os espanhóis Belmas. Já a seguir... Debería ser recuperam o estilo musical slowcore, um pouco tal como as bandas do final da década de 90, como os Codeine ou mesmo os The New Year. É um trio que conta com dois membros dos 1212, José Rosello e João Pantaleone, e também Mark Anglés, que se juntou a esses dois mais tarde. São os Belmes e gravaram esta estreia Apariciones nos estúdios de Paco Loco, no puerto de Santa Maria, Cádiz, no sul de Espanha. A edição só poderia ser mesmo da Aquarela, editora de Madrid. E o tema que por aqui rodado, não é a primeira vez que os Belmes soam na orelha extra, chama-se Ave. Para prosseguir, Scott McCaughey sempre teve por aqui um lugar muito especial guardado, desde há uns bons anos, especialmente com os seus Minus Five, banda que conta com Peter Buck, o músico mais conhecido por ser o guitarrista dos R.E.M. A dupla está de volta em boa forma, como não seria de esperar, e como o comprova o oitavo álbum de título Killingsworth. The Minus Five. All the lizards advertise a visitation realized. The ghosts are there in them of hollow shining eyes. The long hall holds its memories, love lights and the casualties, the songs of where and when, of laughter and disease. Are you going to find your way down past the dead who hover in the square? Are you going to find your way down? You'll be dying too, and it may as well be there as anywhere. Still winding in the cracks. Are you going to find your way down past the dead who hover in the square? Are you going to find your way down? You'll be dying too, and it may as well be there as anywhere. I don't know how it started, but it brought me here, and it will again to all the other dear departed. Are you going to find your way down past the dead who hover in the square? Are you going to find your way down? And it may as well be there as anywhere. You'll be dying too. And it may as well be there as anywhere. Mais um belo disco do projeto de Scott McCaughey, os Minus Five, a juntar à já excelente carreira que a banda tem mantido durante alguns bons anos. Este é distribuído cá na Europa pela Cooking Vinyl e, salvo erro, saiu nos Estados Unidos da América na Yep Rock. Chama-se Killingsworth. A estrear por aqui na Orelha Extra com The Long Haul. Orelha Extra, emissão 37ª, um canal auditivo suplementar. is falling down on me. Ainda a primeira parte de Orelha Extra de hoje e de volta ao último trabalho e segundo lançamento do casal sueco Andreas Verlin e Mariam Valentin são os Wild Birds and Peace Drums, chama-se The Snake, Today, Tomorrow. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done? Orelha Extra, spreading the gospel around here. mucha gracia pa' cantar. Caballes, no siga pena y uno me tan divertir. ¡Ey, mirámoslo! A senhora dona desta fabulosa voz chama-se Mara Aranda, é espanhola, de Valência, e faz parte do Llame de Foc, uma formação também ala de Valência que já tinha bastante reconhecimento entre os apreciadores da chamada World Music. Poder-se-á dizer que esta formação, que surge agora com Mara Aranda à cabeça, não é mais do que o Llame de Foc sob outra designação, já que nos Solace, assim se chamam, estão alguns dos membros dessa banda. Álbum primeiro para Mara Aranda e Solace, Deria. Yeah. Muito bom, o primeiro álbum para Mar Aranda é Solace, chama-se Deria, por aqui rodaram dois temas, logo os dois primeiros do alinhamento do álbum, que contém 10, foram eles Cantos de Batre e El Contrabandistas, e a propósito, dá-nos isto por aqui às vezes. Memória recupera certas coisas e lembrarmos-nos dos nossos inesquecíveis At Tambor, que nunca mais deram notícias, a ver se para a semana recuperamos o primeiro álbum deles, que sinceramente já foi editado há uns bons anos atrás. Por aqui ficou de Deria, Mar Aranda e Solace, como dissemos, e mudamos agora de registro sonoro. Últimos trabalhos para os norte-americanos Intelligence, e nunca poderemos dizer que é o último. Os homens editam a uma velocidade incrível. Este chama-se Fake Surfers, saídinho na Indie Red Records, desta vez o tema rodado Saint Bartholomew. Orelha extra, 2 horas com a condução de Fernando Cabrita no ar através da Rua Ruque e Castrense. Entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18, get out, goddammit! Get the point. Good. Enough. Bend over. Y'all ready for this? Let's play. orelha extra com uma orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. E de seguida para novo trabalho dos Spoon, um EP que contém 4 temas, não adianta absolutamente nada à excelente carreira discográfica da banda, pelo menos 3 dos temas que por aqui estão, sendo um deles o quarto uma remistura do segundo no alinhamento do disco, mas vale a pena ouvir o primeiro. É uma canção ao bom velho estilo dos Spoon, para nos irmos entretendo enquanto não chega o novo álbum. Chama-se Got Nothing. Vintage, a abrir-nos o apetite para o novo álbum que esperemos surja este ano. É o novo EP, 4 temas, chama-se Got Nothing. Ouvimos precisamente o title cut. Música O EP dos suecos Once We Were Winter Kept Us Warm na Tender Version, o tema bem curtinho que o abre, Sleepless Nights. E para prosseguir, a banda apresentada por aqui no sábado passado, Dark Mean. Minutos de Orelha Extra na Rádio Castrense, Rádio Universidade de Coimbra e a Rádio Universitária do Algarve. Podcast depois para quem perde estas duas horas via o éter em orelhaextra.com. Para trás ficamos com o EP dos Dark Mean, Franken Cottage. Desta vez o tema foi Happy Banjo. derradeiros minutos da primeira parte de Orelha Extra, com aquele que aqui para nós é um dos melhores discos de música feita em Portugal este ano, 2009, chama-se Muda que Muda, João Coração, na Flor Caveira, o tema Canção para Ficar. E também a estrear por aqui o poderoso duo de Sacramento, USA, e pelas notícias que nos chegam, absolutamente demolidor ao vivo, chamam-se Mayors. Excelente este EP que por aqui aterrou, assinado Mayors com dois Y, chama-se Deads, soaram The Crawl e Ghost Punch para o fim desta primeira hora de Orelha Extra, emissão 37, os Pocketbooks do álbum estreia Flight Paths, Every Good Time We Ever Had e talvez ainda um bocadinho para Violence. Hilltops, snowdrops, late night dance. Hearing outside for the dance. Soft toys, beach boys, cod like bands. Kissing for hours upon Crystal Drive. Well, I burn down all the good times. Crystal Drive. As the years go by, I won't change my mind. We got a lot of love lost in a lot of time. But if you carry up your time, you're a

presença por aqui nestas duas horas é da Flat Earth Society, a cada novo lançamento. Este é mais um notável disco, mais um excelente trabalho para esta formação belga. Chama-se Cheer Me Pervert e desta vez no início da segunda e última parte de Orelha Extra, o tema Volsperm Reverie. Orelha Extra, canal auditivo suplementar via o éter através da Rádio Universidade de Coimbra ao meio-dia, Rádio Universitária do Algarve às 19 horas e mais tarde a partir das 21 no Baixo Alentejo, mais propriamente na Rádio Castrense. E há por aí alguém que consiga conceber os últimos 20 e poucos anos de rock sem os Dinosaur Jr.? Nós por aqui também não, e depois de terem cessado atividades em 1997, felizmente que regressaram em 2007, 10 anos depois, e com a formação original de Maskis, Lou Barlow, que tinha saído depois da edição do álbum Bug, e Emmett Patrick Murphy, mais conhecido como Murph, depois do álbum do Comeback em 2007, Beyond. Este ano vê surgir o novo Farm, Dinosaur Jr. Dinosaur Jr. de regresso, o novo álbum chama-se Farm, estrear por aqui com o tema Your Weather e com os vocais de Lou Barlow. Espera-se para este ano também álbum solo para Mr. Barlow, sair nos próximos meses que restam até o final deste ano. O tema, como dissemos, chama-se Your Weather, Dinosaur Jr. E outra formação incontornável da música moderna são os Tortoise. Não necessitam apresentações, basta apenas dizer que o mais recente longa duração, Beacons of Ancestorship, os coloca de novo no caminho da bela música que sabem tão bem fazer e que está representada numa carreira irrepreensível. Nossos agrupamentos fetish de Chicago, os Tortoise, que vimos há uns bons anos atrás num concerto inesquecível. Novo álbum para 2009, Beacons of Ancestorship, o tema foi Prepare Your Coffin. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. صار الليل صار يا خسارة صار الليل يا يما صار الليل علي غريب يا يما صار الليل صار الليل يا يما صار الليل علي غريب يا يما صار الليل صار الليل يا يما صار الليل علي غريب يا يما سألت القمر ليش الفراق يا يما والنجوم مع الأشواق يا يما سألت القمر ليش الفراق يا يما والنجوم مع الأشواق يا يما صار الليل صار والله ألف خسارة صار الليل صار والله ألف خسارة وانت ذنبي وانا ذنبي بنت ذنبي وانا ذنبي صار الليل علي غريب يا يما صار الليل صار الليل يا يما صار الليل علي غريب يا يما صار الليل صار الليل يا يما صار الليل علي غريب يا يما صار الليل صار الليل يا يما صار الليل علي غريب يا يما صار الليل صار الليل يا يما صار الليل علي غريب يا يما صار الليل وبقيت مشتاق يا يما قلوبنا تعاني من الأشواق يا يما صار الليل بقيت مشتاق يا يما قلوبنا تعاني من الأشواق يا يما صار الليل صار والله ألف خسارة صار الليل صار والله ألف خسارة وانت ذنبي وانا ذنبي صار الليل علي غريب يا يما صار الليل صار الليل يا يما صار الليل علي غريب يا يما صار الليل صار الليل صار الليل يا يما صار الليل علي غريب يا يما صار الليل الكنال لما خد رجال حفر الكنال لما خد رجال من أجدادنا وأهالينا والصبر طال على الاحتلال الصبر طال على الاحتلال وخير بلدنا ما مش لينا حفر الكنال لما خد رجال حفر الكنال لما خد رجال من أجدادنا وأهالينا والصبر طال على الاحتلال والصبر طال على الاحتلال بلدنا ما هوش لينا وقال لي شعوب الدنيا ومتحرروا زي النار عالنار خمس سنة أمننا جنالنا والأعظم لنا زي النار عالنار خمس سنة أمننا جنالنا والأعظم لنا أنا جمال في المنشية المية دي المصرية المية دي المصرية قال شعوب الدنيا ومتحرروا قال شعوب الدنيا ومتحرروا الغرب قال ده شيء محال الغرب قال ده شيء محال صعب عليك الإدارة والشعب قال وما تمام والشعب قال وما تمام المرشدين والبحارة الغرب قال ده شيء محال الغرب قال ده شيء محال صعب عليك الإدارة والشعب قال وما تمام والشعب قال وما تمام المرشدين والبحارة وقال لي شعوب الدنيا ومتحرروا بكفح عنيد والطب وشوم كسرنا شوكت قاعدينا على بورسعيد بدأ الهجوم على بورسعيد بدأ الهجوم تلت ولا على مدينة بكفح عنيد والطب وشوم بكفح عنيد والطب وشوم كسرنا شوكت قاعدينا وقل شعوب الدنيا المتحرروا زي النهار النهار الخمس سنة أمنا كنالنا والأعظم لنا زي النهار طال خمس سنة أمنا كنالنا والأعظم لنا ألا جمال في المنشية المية دي المصرية ألا جمال في المنشية المية دي المصرية وقال لي شعوب الدنيا ومتحرروا وقال لي شعوب الدنيا Os egípcios Elton Bura de Port Said, agrupamento que utiliza instrumentos tradicionais, de onde se destaca a simsimia, uma espécie de harpa da qual não se sabe ao certo a sua origem, mas chegou a Port Said na década de 30 do século XX. Os cafés dessa cidade egípcia empregavam tocadores do instrumento para entreter os clientes, tendo a simsimia conquistado audiências e dado origem a um novo estilo musical. O fundador do Zell Tambura, Zakaria Ibrahim, voltou a recuperar esse instrumento, que se encontrava em desuso durante a década de 80, tornando realidade a velha crença do país que diz que os bons espíritos só se manifestam de vez em quando, permanecendo adormecidos a maior parte do tempo, tal como as sementes no deserto que esperam que o Nilo as inunde. O álbum é de 2006, saiu na World Village. chama-se Between the Desert and the Sea, e rodaram mais dois temas hoje aqui na Orelha Extra: Sara Lai e Zai El Narda El Tambura. E voltamos aos canadianos Malajube, o último trabalho, Labyrinth. Reta final de 2 horas de orelha extra, que é o mesmo que dizer menos de 30 minutos até terminarmos a 37ª emissão. Orelha extra no ar na Rua Ruque e Castrense. E também o podcast em www.orelhaextra.com. Nos minutos anteriores, 2 temas do mais recente trabalho dos Mala Djoubé, Ursuline e Luna, de Labyrinths. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Greetings, fellow aliens. Orelha extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? Thank you. Uma grande figura da música mundial, e não só da africana, ou da do seu país natal, a Etiópia. Tendo estudado na América e em Inglaterra, arranjou agora o combo perfeito para o acompanhar, a julgar pela excelente música que está neste álbum colaboração, os britânicos Heliocentrics, um noneto que já por aqui nestas duas horas tinha andado com o álbum estreia Out There. Este de colaboração com Mulatu Astat, que chama-se Inspiration Information, por aqui ficou Mazenko. o jovem prodígio das 12 cordas James Blackshaw a fazer um dos discos do nosso presente ano, editado na Young God Records de Michael Jira, chama-se The Glass Bead Game, Swore Cross. Oh my gosh. Orelha extra, vemos com os ouvidos. E nos minutos que nos restam, poucos, até o encerramento destas 2 horas de Orelha Extra, tempo ainda para escutarmos Dirt Dress. Yeah. chega assim ao fim mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita na RUC, Rua e Castrense, com os Dirt Rats de Perdido em La Sociedad, desta vez Chunk, e para o fim o quarteto feminino Audrey de longa duração Visible Forms. Tchau, fiquem bem.